usada por pessoas que amo tanto, mesmo se eu for rejeitada por seguir um caminho santo, mesmo com fome ou com sede, volto a suplicar-me entanto que não retires de mim por amor o teu Espírito Santo. Faz com que tua palavra sempre pra mim seja. Sempre em meus lábios um canto, mesmo que o Senhor.